distância. Foi um presente que o velho meu pai me fez. Eu tenho laço que pega em qualquer distância. Foi um presente que o velho meu pai me fez. Quando eu boleio onde tem moça bonita, tenho a certeza laçar todas de uma vez. Quando eu boleio onde tem moça bonita, tenho a certeza laçar todas de uma vez. Mas este laço não é de couro trançado, só mesmo eu posso ele bolear. Mas este laço não é de couro trançado, só mesmo eu posso ele bolear. Se alguém me pede para ver, respondo logo, pois não se almoço, este laço é meu olhar. Se alguém me pede para ver, respondo logo, pois não se almoço, este laço é meu olhar. Talvez alguém que me veja se cantando dirá baixinho que gaúcho fanfarrão. Talvez alguém que me veja se cantando dirá baixinho que gaúcho fanfarrão. Não sabe ela que também pode ser presa por este laço que está sempre em prontidão. Mal sabe ela que também pode ser presa por este laço que está sempre em prontidão. Eu sei que dizem por este Brasil lá fora que eu sou tão feio que até espanto a morte. Eu sei que dizem por este Brasil lá fora que eu sou tão feio que até espanto a morte. Eu não me zango porque sei que é verdade, mas também sei que sou um feio de sorte. Eu não me zango porque sei que é verdade,